As sedas e joias do Indostão, a amizade de seus guerreiros, sem celebrações, no fio de uma navalha, como os Upanishads nos prescreveram. E Jó e os santos e os poetas me festejaram, errante sobre um mundo em destruição, confiança de encontrar o paraíso, mas nunca neste, pois também é seu reino. És feito do metal de Abraão, disse-me, que entre ruínas espirituais ousaste crer, confiar na minha onipresença e sabedoria, numa era de mármore frio e calúnia. Minhas palavras doravante serão fogo para gerações que hoje vislumbro, menos temerosas que as virgens que se preservarão iluminadas. Com os quais cresci só quiseram brincar, a esperança deles preservo, ternas semerosas que as virgens que se preservarão iluminadas. Com os quais cresci só quiseram brincar, é a árvore do Éden, recuperado pra todas as almas. E julgaremos presididos por bebês, a vivos e mortos, teu reino recuperado.